Alô, alô, aqui Ricardo Vilas, estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas, amigos, o disco do dia é Break Moderno, com Soraya Ravelli, Marcos Sacramento e Luiz Felipe de Lima. Moreninha linda, moreninha boa, quer se casar comigo, ser minha patroa? Sai fora, mulato, vê lá se me passo, me casar contigo é coisa que eu não faço. Ó, eu tenho grana e a minha cor não pega, somente a sua grana pode interessar. Mas pra botar a mão no meu dinheiro, você tem que rebolar, rebolar, rebolar. O disco já vai dizendo o que veio logo no início, com o grandíssimo samba de José Batista e Magno Oliveira, Tem Que Rebolar. Me casar contigo é coisa que eu não faço. Eu tenho grana e a minha cor não pega, somente a sua grana pode interessar. Mas pra botar a mão no meu dinheiro, você tem que rebolar, rebolar, rebolar. Mulato atrevido está me maltratando, o rebolar é um novo modo de gingar. Fique sossegado, isso não é maltrato, é um ditado novo, é jeito de dançar. Mas se o papai souber disso, se zanga, vai lhe chamar de feio, vai lhe arrebentar. Mas pro seu pai bater nesse mulato, também tem que rebolar, rebolar, rebolar. Os cantores Soraya Ravelli e Marcos Sacramento são já dois nomes consagrados como intérpretes. Juntam-se ao músico e produtor Luiz Felipe de Lima e o resultado é este som bem-humorado que nos vem de compositores emblemáticos e tradicionais da MPB como Assis Valente em Recenseamento, cantado por Soraya. Em 1940, lá no morro, começaram o recenseamento e o agente recenseador esmiuçou a minha vida, que foi um horror. E quando viu a minha mão sem aliança, encarou para a criança que no chão dormia. Obediente, eu sou a tudo que é de lei. Fiquei logo sossegada e falei então: o meu moreno é brasileiro, fuzileiro, e é o que sai com a bandeira do seu batalhão. Na minha casa não tem nada de riqueza, nós vivemos na pobreza sem dever tostão. Tem o pandeiro, o cavaquinho, o tamborinho, o reco, reco, uma cuíca e o violão. Break Moderno tem a participação de excelentes músicos como Eduardo Neves, Jaime Vignore, Beto Cases, Paulino Dias e o próprio Luiz Felipe de Lima no violão, que também assina os arranjos. Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins assinam O Relógio Lá de Casa, que Soraya e Marcos dividem no canto. Não sei por que o relógio lá de casa não se dá comigo, por mais força que eu faça pra ficar seu amigo, não houve ainda um jeito de nos entender. Blim, blom, blim, blom, blom, blim, blim, blom. É a ladainha que eu ouço todo dia me ferir os ouvidos. Quando de manhã vou chegando, a fim de dar o aviso, começa a bater. Blim, blim, blim. Ainda se ele batesse só uma vez, mas creio que não sabe bater menos de três. Com isso a minha esposa se levanta, abre a boca, Virgem Santa, quanta coisa vou ouvir. Ô seu farrista, você é homem casado e me dei todo rasgado de manhã para dormir. Minha querida, eu fui ali no cafezinho, faço um monte de jeitinho, mas não para a discussão. Pra terminar vou lhes dizer o resultado, deitar um pra cada lado e eu que ature beliscão. Paulinho da Viola também foi convidado com sua música Responsabilidade. Se meu paletó não estiver legal, se na minha camisa faltar um botão, você será responsabilizada e muita gente vai me dar razão. E vão dizer que você não é mulher para se confiar. Break Moderno é o disco do dia de hoje, com Marcos Sacramento, Soraya Ravelli e Luiz Felipe de Lima. Um lançamento da Hobby Digital, encontra-se nas melhores lojas. Mais informações no site www.hobbydigital.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.